Segundo as informações apuradas, o homem seria um rapper morador de Londrina que estaria em Cascavel para uma apresentação musical na noite de hoje. Conforme as informações, a vítima de 33 anos, identificada como Melquisedeque Marcondes da Silva, teria sofrido uma parada cardiorrespiratória e nada pode ser feito Salve carinha, você vai deixar saudades. Quando chegar no céu, deixa um salve pro sabotagem. Avisa de Nadir que o rap tá de luto. Que a vida é uma estrela, a morte é um inimigo oculto. Deus é justo, é leal e verdadeiro. Restaura o coração do mais nobre guerreiro. Esquece o orgulho, status e fama. A vida é curta, seja útil a quem te ama. Nesse oceano insano, cheio de contradição, vim pra confundir os loucos, formador de opinião. Nossa melhor versão vocês ainda não conhecem. É o calor do sul, é o frio do nordeste. Tchau, um faroeste, minha vida um bang bang. Hoje a favela chora lágrimas de sangue. Transparência e lealdade nas ideias e no resumo. Essa é a dose perfeita do rap que eu consumo. Samuel, a voz do excluído revoltado. Samuel, o pesadelo dos emocionado. Samuel é louco lapidado no machado. Seus beats é dinamite nesse campo minado. E aí pateta, olha teu dia barreta. Se o bonde vem de jet, eles vai ver qual é a meta. Eu sei que é preciso correr atrás do tempo. Também sei que é preciso aproveitar cada momento. Vivam hoje como se não houvesse o amanhã. E seja você mesmo o seu maior fã. A paz que você procura está dentro de você. Quem muito reclama esquece de agradecer. Somos águas no deserto, a voz do excluído. A palavra que restaura um coração partido. Nossa metáfora é pólvora que explode um bloco de notas. Somos refém do ódio que condena, sufoca. Salve maloca, nós quer o malote da festa. E quem pilota a nave é o mano do M na testa. Samuel, a voz do excluído revoltado. Samuel, o pesadelo dos emocionados. Samuel, os loucos lapidados no machado. Seu beat é dinamite nesse campo minado. Samuel, a voz do excluído revoltado. Samuel, o pesadelo dos emocionados. Samuel, os loucos lapidados no machado. Seu beat é dinamite nesse campo minado.